9063, vem fazer a atualização. Gol 9063, como se fosse a Juliette, prepara Dael Ledo e agora da cópia Guarulhos. Dael Ledo, eu tô no portão 5, já pronto pro push acionar, 063. Posso aguardar a atualização durante o push? Gente, pode aguardar sim, mas agora é um instante para iniciar o push, porque a Vizera 9 já tá finalizando o parte 3. Ah, sim, não tem reposição, 9063. Passarelo 2227, está pronto para o pushback acionamento. Passarelo 2227, cuidando com a equipe de sol, após a passagem do trip, e aguarda a calibre após ataque. Passarelo 2227. Paulo Salvador, voo na 649. Prossiga o voo no meu 49. Posição 2, pushback acionamento. Gente, aguarda, puxe. Guarda. Sendo pushback e acionamento 35384 Maracá. Gente. O gol 9063 com cópia? Siga, 9063. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu no 6, até Bravo Tazulu, após conforme a rota do plano. Decola da pistão no 0, com curva direita, na subida da El, Leda, após uma posição bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5002 e o controle 120 decimal 8. Bom, vamos lá. Então, Salvador Guarulhos 360, pela Presulu 2616. Para a 10, curva direita, curva da El, Lê, da Bridge, a intercepta aerovia. 0-0-2-0-8-0-6-3-5. Para puxa, acionamento. Bom, 0-6-3, correto? Aguarda, puxa. Aguarda, puxa, 0-6-3. Vamos ver o metro totalmente pronto. Visão para o push do 649 na posição 2. Meu 49 acionamento na posição favorizada, aguarda para push. É. O gol 9063 totalmente pronto? Siga, 9063. Confirma, totalmente pronto para push? Totalmente. Autorizado então para táxi. Chamarei táxi, 9063. 25, trânsito 4, vai seguir a 9 da Gol, tá o ponto de espera via parte principal Índia. Quando no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste um 0 no 5, bom voo. Segue na 9 da Gol, ponto de espera 118, 6, trip 5384, obrigado, bom domingo. Aerotáxi 9063, temos 186320, Galeão. Voo 9063, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. E a Índia monitora, eu chamo a torre 286, obrigado, um ótimo domingo a todos aí, 9063. Obrigado, igualmente. E 225, agora é com a torre em 18612, vão todos. 18612, Maria. Alô, passaria do 2227. Taco 32 no PLD, alternando Salvador, 6h30, pronto pro táxi. Passaria do 2227, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. Obrigado, Índia, ponto de espera 118.6. Voo no 649, cuidando com a equipe de solo após a passagem do tráfego da Passaredo, a retaguarda está livre após a táxi. Passaredo, livre após a táxi, só na 649, virado para o 25, bom dia, continua a aproximação, informarei que está livre. Cifini, 350, via pelo ISC 58, decolando da pista 1-0 com curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5006 e o controle 120 decimal 8. Perfeito, pronto para estacionar o azul 4234. Gate. O 4234 no gate 09. Silvia Bravo, Romeo, Serra, Serra. 4-9, exato, pouso, pista no zero. Tem uma matrícula da nave, o tipo, pessoas a bordo. Romeo, Serra, único a bordo. Copiado, o apresentou o plano de voo, o Bravo, Serra, Serra? 10h45, copiado. Informe o estimado de pouso em Jequié, Bravo, Serra, Serra. Só, um minuto para o espaço. O Serra, Serra está estimando o pouso em Jequié aos 1148. 1148, irá prosseguir a 500 pés até o destino? Afirmativo, senhor. Copiado. Mantenha a escuta permanente do controle Salvador e aguarde para novas instruções. A sua escuta, senhor. O CRT. 08, 55384. Controle bom. 55384 ali, mantém. 360, 9063. Torre, bom dia, passarei 227, está pronto com a espera da 0. Bom dia, passarei 227, após início do trip, ali mantém, capacete 1-0. Mantém. Pro de bridge, procurou 9063? Pro de Leda, autorizado 9063. Leda da presente, 9063. Bravo Serra Serra vai acionar agora o código transponder 5012. Trip 5384, vento 050 graus, 05 nós, autorizado decolar, pista no zero. 5384, livre decolagem. 225, muito bom dia. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, mega 6. Solo Salvador, Mike Hotel Quebec. Mike Hotel Quebec, prossiga. Bom dia, Mike Hotel Quebec, encontra-se aqui no Bate 3. Solicito autorização para rebocar a nave para o Bate 1 na posição 2. Solo Salvador. Está livre frequência, vai agora só com o tráfego local em 12345. O centro Recife já está ciente do seu voo. E ao passar a limite da terminal, para informação e alerta, vai chamar o centro Recife em 1260 e 1228. Bom voo. Disserva Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. Copiado, aí já é com o centro Recife, a volta é com o centro. A ida é comigo, a volta é com o centro, 1260, 1228.8, bom voo. Nós autorizado a colapso de 0. Decolagem 2, 227. 4 pessoas a bordo, autonomia de 12h58, alternada Aracanjou, Gol 1649. Gol 1649, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, Torre 1 no 8, decimal 9, collision, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. 7, Perequinha, pátio Índia, ponto de espera de 26, Gol 1649. Passarei 227, decolagem 50, controle 20, décimo 8. 208, bom dia. Estrela de Salvador, passarei 10, 10, 10, 7, bom dia. Bom dia, passarelo 2237, 2227, tudo mantém ao nível 180. Aí, Darbol. Tá bom, 180, 2227. Imagino, Juliette para 01, 01 para 1 para o chão 6225. 01, 6225. Bruno 063, chame agora o centro de Recife em 1251, alternativa 13325. Para o Gol 9063? Afirmativo 9063, Recife 1251, alterne 13325. Obrigado, bom trabalho. Bom dia, após início do gol, Lima tem cabeceira no zero. Vento 050 graus, 069, autorizada com lápis, no zero, gol no 649. Controle Salvador, agora na 649. Contigo. Decolou, Dael, cruzamento e 500, agora na 649. Subou 260, saída Dael, no 649. Dael, 649. Estacionado 5010, na posição normal. 50, 10. Azul 4234, autorizado a colar pista no zero, vento 050 graus, 612 nós. Iniciando o azul 4234, autorizado? Afirmo, autorizado a colar pista no zero, 4234. Iniciando 4234. Decolado aos 55, controle 20, décima 8. 208, patrão 34. 04, 4 mil pés, chegada Bonf, o ajuste no 0 no 5. Controle ao azul, 4, 2, 3, 4. A 234, submantenha o 350, saída pouca vigilância. Autorizado, do 350, confirme. 350, pouca em passado, azul para 234. Passaram seu 250? 350, 350. 350, ou 4234, azul. Conforme, confere com o solicitado, 4234. Afirmativo, 4234, 35. Andy 6 for follow, descend side level 050, Mari arrival QNH 1015. Direto Maceió. Direto Maceió, 5384, grato. Ono 649, chame Recife, em 1251, alterna 1-3325. 1251, secundária? Secundária 1-3325. 3325, obrigado. Michael Tuckerbeck, finalizado o repórter, obrigado, bom trabalho. Michael Tuckerbeck, sou Luciente, de nada, bom dia. DP 5384, Recife 12545, alterna 12685. 2545-2285-5384. Azul, chame agora Recife em 12545, alternativa 12685. A gente entende que é pro Azul 4234 ou para outra aeronave da Azul voando? Afirmativo, só funciona na terminal, Azul 4234, pode chamar Recife 12545, alternado 2085, bom voo. Obrigado, 2545, qual que é o alternado, por favor? 12685. 2085, obrigado. Azul 4234. Four, reduce your speed to 210 knots. Descend 3,000 feet, QNH 1015. Descend to 3,000 feet. Alfa 3304 vai descer para 2.000 pés, 1.015 ajuste, aposta pisada. A 3304 para o cerceamento, vai sob vetor tomar a proa 200 e a proa e aguardar o último vetor para interceptar o localizador. 200, Juliette Lima Tango, controle Salvador, prossiga. Chamado de pouso em ponto seguro, 1245, Juliette Lima Tango, informa pessoas a bordo. São Salvador, o Gol 1887, para autorização para Recife. Gol 1887, informação que você é aquilo, autorizado Recife, nível 370, Vaporisco 58, decolando na pista 1-0, com curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5024 e o controle 1-0-0-8. O Través de Salvador, Juliette Miratama. Primeiro via? É o Peruísque 58. Decolando a 15 à esquerda na Pucaracaju. Autorizou 370 e a Upper Zulu 58. Decolando 1-0 com curva à esquerda na Pucaracaju. 5024 é o transporte 208, é o controle. Gol 1887. Gol 1887, só confirmando, é o Peruísque 58. Correto? Repeta pronto, puxa acionar. É o Peruísque 58, vou reportar. 1664, clear 2000 feet, QNH 1015. Clear left approach, report on the localizer course. Passaria do 2227, vai chamar agora o centro Recife, na frequência 1251, corrigindo 1260 e alternar 128.8. Passaria do 227, vai chamar Recife 1260, alterna 128.8. Confirme 1288 com? Com Recife. 1288. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3149, ciente da informação Kilo, portão 6. Esquerda 140 para o localizador. Esquerda 140, TAM 3604. Dael Leda, aguardando para cópia, o TAM 3149. Azul 4039. Azul 4039, muito bom dia, informação com o seu Aquilo, número 2 para cópia, prepara da Euleda para Campinas. Da Euleda, Azul 4039. Autorizado LS5 freio 90 3304. Tá 3304, complete aproximação, turno 1186. 286 3304. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, estabilizado freio na 0, baixado travado. 3304, bom dia, livre pouso na 1-0, vento 070 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, pouso autorizado no 0, tá 3304. 0, via Pesulo 1-0, corrigindo, Pesulo 1-6, até Bravo, tá Zulu, após sair conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, com curva direita, na subida da Euleda, após voo posição bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5027 e o controle 1-0, decimal 8. TAM 3149, autorizado nível 340, conforme rota do plano, para Guarulhos. Aerovia Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu. Decola da 1-0, com curva direita, saída Tael Leda Bridge. Controle 1208, transponder 5027. TAN 3149, correto? Vai estar pronto para te acionar. Chamará pronto, TAN 3149. Azul 4039, pronto, cópia? Siga. Autorizado Campinas, nível 340, via Pesulu no meio até Bravo, tá Zulu, após direto drive, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com curva direita, na subida da Euleda, após voo bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5022 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 340, Campinas, via bridge, Pesulu no meio, rota do plano, decola 10, curva direita da Euleda bridge. Transponder 5022, controle 208, azul 4039. Azul 4039, cotejamento correto, vai estar pronto para chacionar. Chamará 4039. Leste Lima Tan, caso não consiga contato com o controle de Salvador, a agressão na terminal Ilhéus vai chamar o controle em 120.1. Solo Zuno 3, livra direita, solo 1-2, 1 decimal 9. É com 219, 3304. 4000. Solo Salvador, bom dia, tá 3304, livrando de Eco. Tá 3304, bom dia, Alfa, repórter de Juliette. Alfa, repórter de Juliette, 3304. Solo Gol 1887. Está com 2-8 a bordo, alterando Natal, 2 horas mais 35 para o táxi. Entendi. 2-8. Autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera para Rio no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, gol 1 no 887, bom gol. Índia, 2 no 6, no ponto de espera no 887, graças. Bom dia. Azulado, Rio 5, por favor. Sunday 64, check your landing gear, clear to land, runway 10 and 080 degrees with 9 knots, QNH 1015. Landing gear, turn on locker, sir, thank you. Roger, clear to land, runway 10. Runway inside, you are from the CR 64. Ingresso Juliette para o 04. Juliette 04, 3304. 887, ponto de espera da 10. A gente mantém o ponto de espera. Mantém. Salvador, um bom dia, gol 9083, autorização confirma. Gol 9083, chamou só? Firma, autorização com fins, por gentileza, bom dia. Bom dia, autorizado com fins, nível 360, via Prisulo 16. Decolando a pista 10, com curva direita na subida da El, Leda. Após Leda, vou direto posição bridge para interceptar a aerovia. Prisulo 16 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5036 e o controle 120.8. O gol 9083. Confins autorizou conforme a rota do plano, 360 diesel, decola da 190, curva direita, para sair da El, Leda, vou abrir, interceptar a prisulo 16. 5036, transponda para 0803. Gol 9083, correto, é para puxa acionar. 9083. Solo, TAN 3149 para puxa acionamento, portão 6. 3149, cadê? Não quer que pise só da táxi. Autorizado, chamada para o táxi, TAN 3149. 887, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, no 887. Under 644 on the ground at 17, vacate to the right, call ground 121.9er. To the right, ground 121.9er. Under 644, good morning. It's in the taxi by Alpha. Call me before Juliet intersection. Before Juliet intersection, we will call. 887, livre decolado no 0, vento 070 graus com 7 nós. Autorizado decolagem no 0, no 87. Decolado 20, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, tenha um bom domingo. Solo Salvador Azul 4039, pushback, acionamento, compacto 3. Azul 4039, coisando com a equipe de solo, rapaz, ataques. Solidário, puxa, Azul 4039. Bom dia, pro Apuca do presente? Após 2000 pés, sim. Obrigado, cruzando 2.000 pés, apurando um pouco. Saldo TAN 3149 para o táxi, Supra B 174, 3:54, Galeão. 3149, autorizado táxi, parte principal e Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 095, bom voo. Autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 286, ajuste 1015, TAN 3149, bom dia. Juliette Lima, TAN, controle Salvador. Juliette Lima Tango, faça uma verificação do seu transponder, modo stand-by, normal e adente, para que a gente possa recebê-lo. O Juliette Lima Tango, qual foi a minha base de operação da aeronave? Gol 9083, vai aguardar a aeronave. Tá, vai parquear no 1-1, após a passagem da aeronave da Andes, a retaguarda. Cadê que a equipe policial vai apertar táxi? Perdão, só não entendi qual aeronave vai parquear no 1-1. E reporte à equipe de manutenção sobre o problema no transporte, não recebo mesmo. 80, o gol 9083 está livre após ela parcar no furo. Onde 644 approved Juliet April 1 to gate 11 waving off gate 07, you will see the follow me car and continue attacks if they follow me. Salvadoras do 439 para o táxi. Uno, uno, uno a bordo, autonomia 0340, Altera Galeão. Alim decola 10, TAN 3149. Espera, torre 118, decimal 6, ajuste no 095, bom voo. 7015, táxi de Apatio, Índia, 2286, 439. 2545, 5217, descend 2000 feet, QNH2105, clear ILS approach, report established. 2105, clear ILS report. Mapa Tango Bravo, que Luiz, que bom dia, informação, curso é aquilo, prossiga. Sanção é TGL em Veracruz, o Bravo, que Luiz. Autorizado, voo local, Salvador, Salvador, conta só que é emitindo em Veracruz. Decolando da 17 com curva direita, o número pés do corredor axé, aciona 0116 e o controle 120 decimal 8. Bom dia, TAN 3149. Bom dia, 3149, submantenha o 340, saída da El, vigilância. Saída da El, 340, bom dia, está 3149. 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. Pessoalmente chamar o táxi, Bravo Kilo Whisky. Valeda, 3149. Autorizado, 3149, pro Edileda. 49. Para o táxi, gol 79083. 126 a bordo, 3 horas de autonomia, Campinas. Gol 9083, autorizado táxi, parte principal e Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5, bom voo. Pátio Índia, no ponto de espera, 286, com 1015, ajuste gol 9083, muito obrigado, até lá. Salve Salvador, CNAB 225, muito bom dia. Gente da Kilo, autorização para Brasília, 340. CNAB 225, bom dia. Kilo confere, temos pré-aprovado o nível 320. Copia 320, aguardo a coordenação 34. Copia 320. Autorizado Brasília, nível 320, via Presulu 17, decolando a pista no zero, com curva direita na subida árvore, elefa. Aciona 5042 e o controle 120 decimal 8. 62 eficiente, autorizado Brasília 320. Decola da 10 por primeira curva à direita, árvore relefa, Zulu 17, 5042 no transfone, controle 208. Tomará puxa acionamento no portão 1. Correto, pode estar pronto. Bom dia, Zanda 2732, desce ao 050, chegada Mari, 1015 ao ajuste. Fez ali, mantenha no 0. Ali, mantenha no 0, no 083. Sul 4039, decolado aos 30, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa, 4039. Bom dia, Oxelema 312, desce para o 060, chegada Mari. Controle Salvador, bom dia, Azul 4039, decolou na sua escuta. Bom dia, 4039, sube e mantenha o 340, saída da EL. 340 da EL, 4039. A 3149 vai chamar o Recife em 1251 e alternar 13325. 2512325, tá? 3149. Onde é local, né? Complete approach em call tower 18.6. 18.6, só lá. Salvador Tower, good morning, 3517. Good morning, trip 5217, report outer marker. I will. Livre decolar da 10, vento 070 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem iniciando com 903. American landing gear, down in Luxic, 5217. Roger, continue your approach, stand by for clearance to land. Standing by. Back 217, clear to land runway 10, wind 070 degrees with 6 knots, QNH 1015. Roger, clear to land. 19083, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Ok, Luiz, que livre ingresso da 17, repartilhado e pronto. Dia 9083, contato radar, subou 360, saída da ELA. Da ELA, 360, 9083.